Bravo em Salvador, boa noite Papatango Bravo Kilo India, decolando a 97, curvando à direita. Curva direita pro Edmond, Bravo Kilo India, subindo mantenha 4.000 pés. Direita pro Edmond, acende para 4.000 pés, Bravo Kilo India. Bravo Kilo India, vigilado. Confirma, Bravo Kilo India. Está sob contato radar. Ciência. Bono 645, decola 28, controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 1208, Bono 645. Salvador, Bono 645. Passando 2000, então vou 1 não. Pelo 645, contato radar, subiu 360, direto Ledo. Direto Ledo, subindo 360, gol no 645. Voo 2184, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento no 70 graus, 11 nós. 1184, decola aos 32, controle 120, decimal 8. 08, vou 2184. Está sob contato radar, sob a nível 370, após 2 mil pés, direto código. Ok, após 2 mil pés, foi direto código, o 2184, subindo para o 370. Então, 3897, chame Centro Recife em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, alterna 338, 3897, boa. 1238, boa. Voo 2196, suba restrito a nível 290, solicitado pelo Centro Recife, tem como limite 100 milhas do VOR Salvador, após 100 milhas do VOR Salvador, em caso de falha de comunicações, sobe e mantém em nível 370. Voo 2184. Pega 2184. Voo 2184, sobe restrito a nível 290, solicitado por Recife, após 100 milhas, se falharem as comunicações, sube mantenha nível 370. 290 restrito, após 100 milhas, em caso de falha, sobe para o 370, voo 2184. É 6259, boa noite, autorizado a linha de decolar pistão no zero, vento no 70 graus, no 3 horas. Linha de decolar no zero, 6259. Chame Centro Recife 128.35, até 123.8. Recife 128.35, 1238, gol no 645, boa noite. Boa. Bravo pelo Índia, informa que trata-se de um voo de cheque, solicita da presente o regresso e interceptar o ILS-3. Bravo pelo Índia, ciente, segue sob deterioração ou segue por meios próprios para o ILS? Solicita deterioração, senhor. Sete curva à esquerda para o A1 80, seu limite é o curso localizador, bravo pelo Índia. Esquerda 180, limitado pelo LOC, o bravo pelo Índia. 259, decolos 37, chame controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 6259, boa noite. Controle Salvador, Chanel 6259, boa noite, perfeito. Chanel 6259, contato radar, subiu 360, direto dele. 360, direita, lenda 6259. 221-84, chame centro, Recife, 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. Bravo, que o Índio informa que a intenção é top arremetida na 90 e depois prosseguir para novo procedimento, senhor. Gente. Doente para o curso localizador, curva esquerda para o A150, nesta planta intercepta, Deus separa 2 mil pés, eixo 1020, nível LS, reporte estabilidade. Esquerda 1950, desce para 2000 até interceptar o lote, repousará estabilizado. Bravo, Kilo Índia. 6259, chama-se Alpha Stephen. 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. 6835-238-6259, boa noite. Boa. Bravo, Kilo Índia, interceptando o curso localizador. Bravo, Kilo Índia, ciente, completo de aproximação, chama torre 118, decimal 95. Chama torre 1895, bravo, Kilo Índia. Salvador, Bravo Kilo Índia, interceptou o ILS da 10, interceptou tocar RMT. Estão zero, toque remetido? Afirmativo, senhora, volt check. Bravo Kilo Índia, ciente, autorizado toque remetido, pistão 10, vento no 70 graus, 29. Toque remetido, não no zero, autorizado, Bravo Kilo Índia. Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, por quê? Eu coloquei a Índia de Chineco Índia, destino a Serra Índia com Índia, até o B2, 3 anos de autonomia esse ano. Interceptou a BR-324, para cumprir a rotação do abacaxi. Se autorizado, mantém 500 pés na sua escuta, locado 0140 no transponder. Vitor Hotel Delta, sob condições visuais, 500 pés, destino 020, reporte visual com a rótula para o abacaxi. Rótula visual com a rótula do abacaxi, mantenha a vertical da 324 na sua escuta, o Vitor Hotel Delta. Então, meu Vitor Hotel Delta é Robson 44. Afirmo. Tóquio Kilo Índia, Tóquio arremeteu ao 51. Vai seguir para pouso ou novo toque arremetido? Vai solicitar retornar o controle para novo ILS. Gente, aguarde transferência de comunicações. Guardar transferência, Bravo Kilo Índia. Chame o controle em 120, décima 8. Controle no 208, Bravo Kilo Índia. Controle, Bravo Kilo Índia, retornando à sua frequência. Kilo Índia, contato radar. Submatéria 2000 pés, aguarde vetor para o sequenciamento. Vai manter 2000 pés aguardando vetores, Bravo Kilo Índia. Oi, Salvador, boa noite, chegou 1168, ciente da informação, Vitor, checando a bode. 1168, chegou controle Salvador, sua identificação. Deixa eu manter em nível 050, ajuste 10120, chegada a voo médio 1. Ok, é preciso voar da presente do nação? Itápio. Itápio, muito obrigado. Correio Salvador, boa noite, chegou 1705, pronto, no ponto de espera da 10. Realizado, alinhar e manter 1705. Alinhar e manter 1705. Kilo Índia, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 360, seu limite radial, 060 do VR Salvador. Esquerda 360, limitada a radial 060, Bravo Kilo Índia. Salvador, bom dia, Papatando, Juliette Serratando, 72 milhas. Passando. Leve decolagem da 1010705. Índia 1 milhas, noroeste do VR Salvador. Mantenha nível 115, reporte no ideal de descida, voo na proa do VR Salvador. Autoriza voar rotatória. Autorizado, está presente, reporte para descida. Muito obrigado, voa da rotatória. Controle, o Delta não através de drone em cima, se autorizado vai com o da cidade de baixo. Mantendo o quente, sabe? Quente, Vitor, até o Delta. Tráfico no lento de acordo e à esquerda na proa 285. 290 do VR, tá ligado? Ficada 290 do VR, Bravo Kilo Índia. Decolado ao 57, sob controle em 120, décima 8. 08, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite. Voo 1705. Voo 1705, contato radar, subiu 360, via saída São Voo. São Voo para o 360, 1705. De curva esquerda para 275, seu limite permanece. Esquerda 275, permanece o limite da radial 290, Bravo Cilindra. Grande Alexandre. É o próprio? Almir, um abraço. Opa, um abraço. Juliette, Sierra Tango, Manoel Livral, 115, 46 milhas da rotatória. Rotatando, Juliette, Sierra Tango, duas condições visuais para 3500 país. O ajuste no 020. Para 3500 pés com 1020. 3500 pés, o Juliette, Sierra Tango. 3500, 0625. Voo 1168, desça para 2000 pés, o ajuste no 020 é autorizado, afinal ele é centro e repassabilizado. 2000 pés, não pode ser aceitado, afinal de veículo, qual Comando 705, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, 238, boa noite, obrigado. O 1968 para essa informação, com o helicóptero a 500 pés fazendo sobrevoo nas proximidades de Duna. Não interfere na sua aproximação. Ok, obrigado pela informação. Batendo Bravo Kilo Índia, curve à esquerda, proa 220, limitado pelo localizador, aguarde o último vetor para interceptar o LOC. Esquerda 220, limitado pelo localizador, o Bravo Kilo Índia. Controle de Salvador, o Victor Hotel Delta abandona sobrevoo na Igreja do Bonfim, está autorizado, vai comprar de terra Índia com Índia, Felipe. Papá Romeu, Victor Hotel Delta, autorizado. Direto Serra Índia com Índia, reporte final para pouso. Controle final para pouso, Vitor Hotel Delta. Controle com 1168 LS. Voo 1168, complete final LS, chame torre, frequência 118, decimal 95. 395, obrigado pelo celular. Sabatango, Bravo Kilo Índia, para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 140. Autorizado, final LS, exclui, reporte estabilizado. Esquerda 140 para fila, final do ILS X-Ray. Repostará estabilizado, Bravo Kilo Índia. Salvador, muito boa noite, 1168, Lagoa 1, meia milha para o marcador. 1168, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 129. Eu vou pouso 190, com 1168. Sapatando, gráfico Índia, confirmando, é pouso final, irá efetuar mais uma remetida. Vai arremeter e a intenção é logo após a arremetida cancelar instrumento e circular para o 107 visual. Sente, copiado. Sete Serra Tango, cruza 7.500 pés, na radial 319, 31 milhas. Restrito 6.500. Papa Tango, Juliette Serra Tango, autorizado 1.500 pés, reajuste 6020, reporte visual com campo na rotatória. Negativo, na prova rotatória, descendo a 7.500, Juliette Serra Tango. Bravo, Kilo Índia interceptou o localizador, foi LS. Atacando o Bravo Kilo Índia, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Agora com a torre 1895, Bravo Kilo Índia. Salvador, Bravo Kilo Índia, final ILS da 1-0. Papatango Bravo Kilo Índia, QNH 1-0, 2-0. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Bravo Kilo Índia. O gol 1-1-68, no solo 09. Livre à direita, chame solo 1-2-1, décimo 9. Solo 2-1-9, gol 1-1-68. Bravo Kilo Índia confirmando, irá tocar RMT no 1-0 e prosseguir visual para 17. Afirmativo, senhor. Papa Romeo, Vitor Hotel Delta, não há tráfico no setor, frequência livre. E vamos a Vitor Hotel Delta. Tango Bravo Kilo Índia autorizado, só que é emitido a pista no 0, vento 1,60 graus, 099. Só que é emitido autorizado, 1-0, Bravo Kilo Índia. 3484.010, pronto. 3484, mantém o ponto zero, a pista 1-0. Tá, mantém o ponto zero. 434, autorizado ali, mantém no zero. Mantém no zero, 3434. Bravo, Kilo Índia, tu foi remeter os 1-5, reporte para o cancelamento das regras do instrumento. Qual foi o cancelamento da presente, circular para o 97 visual, Bravo, Kilo Índia. Regiu Papa Tango, Bravo, Kilo Índia. O instrumento cancelado aos 1-5. Suba para 1.000 pés, curva à esquerda. Aguarde autorização para pena do vento da pista 1-7. Ciente, 1.000 pés, curva à esquerda, aguardando perna do vendão no 7, Bravo Clube. Marcelo Salvador, boa noite. Júlia Serra Tangua, 4 milhas da rotatória, avistando o campo. Marcelo Júlia Serra Tango, boa noite. QNH no 020, autorizado final 1-7, reporte na curta. Tango. Ruta 3484, informação de tráfego, Papa Alfa 30, 1.000 pés, setor norte do campo. Feita a frente com sua decolagem, autorizado decolar pistão no zero, vento 170 graus, 1.9. Gente, com previsão contrato, vai iniciar a decolagem, tá? 3484. O Papa Tango Bravo, Kilo Índia, informa o tráfego Charlie 310, agora final de aproximadamente 4 milhas da 1.7, reporte visual com tráfego. Reforçará quando visual, Bravo Kilo Índia. O Papatão Gilete Serra, dando informação de tráfego, Papa Alfa 30, 1.000 pés. Agora, às suas 2 horas, irá prosseguir com o número 2 para o 17, sem interferência. Relativo, Gilete Serra. O Gilete Serra, tango autorizado, pouso, pista 17, vento 170 graus, 10 nós. Tango. Confirmado 150 com 15? 170 graus, 109. 109 graus. Decolada 18, chame controle 120, décima 8. 3081. O Papa Tango Bravo, que vem de autorizado final, pista 1-7. Aguardando a autorização de pouso. Autorizado para final da 1-7, aguardando a autorização de pouso, Bravo que 4-0, possível voar Leda? Até 2.000 pés, autorizado Leda. Então, 3484. 3.000 Leda. Eu tava Juliette Serra Tango, no solo 19, confirma o PAT. Tente o Papatão Juliette Serra Tango, livre via Quebec. Seu cutback segue aguarde para prosseguir com o táxi via pista. Interceptado final da 17. Bravo Quilindia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 150 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 17, Bravo Quilindia. Solo 2-4, confirma o empate. Zeg Zeg até a bata ou estacionar a frequência livre. Jet Serra Tango, siga o tráfego na pista, o Papa Alfa 30, até a base, ao estacionar para que seja livre de LED central. Quatro, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 3487.